aqui. Saber se estou contigo quando precisas de mim. Parece ser uma escuridão quando sei que estás a mentir. Se não sentes o que eu sinto, então por que que mentes assim? Que eu te venero, que és tu quem eu quero. Preciso de ti. Sinto a tua falta. Nunca te esqueças, não chores por nada. Confia em ti. Confia em mim. Era mais que uma mentira. Tudo te seria mais perfeito. Te fazia tudo para bom. Te vivia minha vida para bom. Te dava tudo, minha calor, minha sentimento.